Vocês são filhos de Deus, vocês são todos meus irmãos. Vocês são luz deste mundo, vocês são sal desta terra, tribo de Jafé. Tribo de Jafé. Serão todos aflitos, serão todos perseguidos, serão todos julgados, serão todos humilhados em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Tribo de Jafé. Seremos todos homens, seremos todos perseguidos, seremos todos julgados, seremos todos humilhados em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. De ti, também teu pai, também tua mãe. E contra de ti, também o teu melhor amigo. E dos dois, um será tirado, o outro deixado. E nos campos, um será morto, o outro curado. Eu vim trazer uma espada e não uma paz. Se alguém quer me seguir, tome a sua cruz. Quem conserva a sua vida vai perdê-la. Mas quem a perde por causa de mim vai encontrá-la. Filhos de Deus, vocês são todos meus irmãos. Vocês são luz deste mundo, vocês são sal desta terra, tribo de Jafé. Tribo de Jafé. Serão todos aflitos, serão todos perseguidos, serão todos julgados, serão todos humilhados em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Tribo de Jafé. Seremos todos homens, seremos todos perseguidos, seremos todos julgados, seremos todos humilhados em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus.